É Cícero do Colégio Autorizada, vento 150 graus, meia dúzia de nós. Na curva final da 171, Índia November Alpha. Índia November Alpha, livre troca e arremetida, pista 17, vento 150 graus, meia dúzia de nós. Livre troca e arremetida na 171, Índia November Alpha. Golo 649, vista para 3 mil pés, QNH 108. 3 mil pés, 108, Golo 2, chame agora controle em 199, decimal 8. 198, 1865. Salvador, bom dia, Golo 865. Golo 865, contato radar na decolagem, na saída da arma, para nível 360. Aba autorizado girar a base e aporta na curta final 97, o Índia November Alpha. Autorizado girar a base e aportará na final da 97, o Índia November Alpha. Golo 649, desça para 2 mil pés, autorizado a sinal da LSXP, reporte final estabilizado. Autorizado a LSXP, é para mais estabilizado, Golo 649. Autorizou o 865 voar, eleva? Autorizado. Eleva na presença 865. Sinal da 1, 971, Golo Então, November Alpha, livre toque emitido é pista 17, o vento 130 graus, 7 nós. Livre toque emitido na 197, 1 graus. Foi o Lápis 6570, vamos pra cópia? Afirmo. Pronto, para cópia? Pronto, para cópia. Autoridade Recife, 350,258, subida Pucca, transição Aracaju, primeira curva esquerda após a decolagem, cabeceira 10, código 5576 e o controle 119, decima 8. Autorizado Recife, nível 350, pela Upper Whisky 58, na Pucca, Aracaju, decolando da 10 após curva à esquerda, transponder 5576 e o controle 198, Upper 6570. Projeto, chama para fechar o salamento. Chamará. Salvador, muito bom dia, está 3153, dentro da hotel, autorização Rio de Janeiro Galeão. 3153, autorizado Galeão, 360, via Presoluna 0, SMAP, Lufto e a voz conforme. A subida será da El, Leda, Motiva, primeira curva à direita, código 5567, controle 119, decimal 8. Correto, chamo para puxar ferramenta. Taxi 09970, com 4 horas de alternação Luiz, 3 da porta. Taxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera, chame 2895, ajuste 1019. 0119 confirmando 118.95. 118.95 é a frequência da torre, afirmo. Ok. Corno 865, chama agora Centro Recife 288, alterno 260. 288-260, vou no 865. November Alpha, tem condições de efetuar uma base curta pela esquerda? Para a pista 97? Afirmativo. Então, autorizado cheira a base e passa na ponta final, Índia November Alpha. Agora na ponta final, Índia November Alpha. Geral 9970, ponto de espera. 9970, mantém ponto de espera. Voo no 649, compete a aproximação, torre 118, decimal 95. Torre 295, voo no 649. 0 grau 79, federal 9970. É. De November Alpha, tocou e remeteu ao 00, foi na prova do farol de Tapão, reporte com o visual com tráfego na final 0. Autorizado o farol de Tapão, repassará visual com tráfego na 10, o Índia na lateral. Salvador, o voo no 649, aproximação final da 10, baixar travado. Voo 649, livre pouso, pistão 10, vento 130 graus, 8 nós. Livre pouso, pistão 10, voo no 649. Liberal 9970, decolar 201, chame agora controle 199, decima 8. Controle, Sideral, cruzando 2000, curvando à esquerda, Momo Flock. Sideral 9970, contato radar na decolagem, saída Momo, suba para o nível 360. 360, autoriza Momo? Mantenha a saída, Sideral 9970. Sim. Mantenha a saída, Sideral 9970. Estou em Salvador, Índia da Weber Alfa na prova do Farol Itapão, avisar o contrato na curva final da 190. Tem condições de cruzar a final 190, retaguarda do tráfego? Afirmativo. Gente, a retaguarda do tráfego está autorizado o cruzamento da final 190, porta livrando o eixo da final. Autorizado, cruzando a retaguarda do Boeing na curva final da 190, rebaixará lá virando o eixo da 190, ainda na Weber Alfa. Fome 49, informe que o tráfego foi direito, irá cruzar a final 190, sua retaguarda, não interfere com a sua aproximação. Certo, gol. Volume 649, sala 04, liga direito, chama a sala 219. Direito, 1-2-1. No Weber Alfa, livre o giro de base, fila direita, porta na curta pela 97. Repassará na curta da 197, ainda na Weber Alfa. Dona, da sala. No 649, táxi autorizado Alfa Quilo para o Pátio 3. Alfa Quilo para o Pátio 3, volume 649. No 649, desconsidere a última instrução de contato autorizado, Alfa Juliette, porção 02. Alfa Juliette, 002, gente, grato. Salvador, tá 3153, porção 4 para o pushback planamento. 3153, aguarde. Salvador, 1759, por que você saiu hoje para a Guarulhos? Já eu. Na curta da 197, o Índia da Weber Alfa. Evita aqui remetida pista 17, o vento 120 graus, 8 nós. Evita aqui remetida da 197, o Índia da Weber Alfa. geral 9970, chame centro Recife, 2545, alterno 2685. 2545. Segundo November, alto, eu tô com o NB306, autorizado por vara esquerda. Circuito padrão, reporta cuidar no campo. Curva à esquerda, passará cruzando o campo Índia na liberal. 6570, da AXA, autorizado, senhor Brutais. Chamada ataque, 6570. Então 3153, autorizado por estacionamento, senhor Brutais. Autorizando, chamada para o ataque, senhor 3153. Cruzou o campo, Índia na Weber Alpha. Frente, autorizado, gira base pela esquerda, pistola 7, reporta na curta final, Índia na Weber Alpha. Autorizado, curva a base, reportará na curta final da 197, Índia na Weber Alpha. Salvador, bom dia, é o Mike X-Ray Hotel. Mike X-Ray Hotel? Prossiga. Bom dia, fiz autorização de reboque aqui do pátio 3 até a posição número 11 do pátio principal. Ciente, está autorizado o início do reboque, atento à movimentação no pátio 3, chame para ingresso no pátio principal. Positivo. Final da 97, Índia na Weber Alpha. Índia na Weber Alpha, livre toque emitido, pista 97, vento 130 graus, 8 nós. Livre toque emitido na 197, Índia na Weber Alpha. 5 ajuste 109, 69. Ok, Índia, espera da 190, chama 2-2-2-5-1-0-9-9, muito bom dia, tá? 3-1-5-3. Pelo membro, o tocou e meteu os 1-1, cuidado com a direita, circuito não padrão, é a quarta para gerar base, Índia na Weber Alpha. Curva direita, passará para Gira Brasil, Índia Nova Peralta. Salvador, muito bom dia, o TAN 3153, pronto com ponto de espera da 1-0. TAN 3153, autorizado a linhagem regular, pista 1-0, vento 130 graus, 8 nós. Autorizado a linhagem da 1-0, o TAN 3153. A linha decola, o TAN 3153. A linha decola, o TAN 3153. Via Fácil Índia, ponto de espera, chame 2895, ajuste no 019. 19 em frente, ponto espera 3895, a pista mesmo, está te vendo. Posso fazer para 3223, bom dia, parte 3, 2523, a posição conquista. Passarei 2223, autorizado conquista, nível de voo 180, prossegue conforme a rota do plano de voo, direto elétrico, direto ao Flore, após direto Vitória da Conquista, a subida será Arbor, transição Elefa, primeira curva direita, ponta decolagem, cabeceira 10, código 5004, controle 119, decimal 8. 0, Elefa, Flore, Conquista, Arbor, Elefa, decolagem 10, direita posta, código 004, controle 5922. Seguinte passagem 2223, cotejamento correto, chama para puxa saramento. Dizendo 53, decolar 194, chama agora controle 119, decimal 8. 198, muito bom dia, tá 3153. Quero liberar para livre toque emitido pista 97, vento 130 graus, 7 nós. Na curva final da 197, eu já não liberava. Toyota 6570, ponto de espera da 10, pronto, decolagem. Absa 6570, ali mantém. Ali mantém 10-6570. Na curta final da 197, ainda na Weber Alpha. Livre toque remetida, pista 17, vento no 30 grau, 7 nós. Livre toque remetida na 197, ainda na Weber Alpha. Mantém a saída. Mike X-Ray Hotel, autorizado o reboque até o portão 11, informe o término do reboque. Autorizado até o portão número 11, informando o término do reboque. Ok. Liberal, protocolo, remeteu a isonomia, autorizado curva à direita, a porta livrando a final 1-0. Curva à direita, a porta será livrando a 1-0, ainda na liberal. Certificado 362, essa fazer 050. 050. 8, da 190, Índia 99 Alfa. Índia 99 Alfa, autorizado, base pela direita, reporta na curva final. Abafará na curva final, da 197, Índia 99 Alfa. Abi Sabia 5, feito 0, deu pro lado 197, aba controle em fundo, 19, decimal 8. 198, bom dia, Abi. Controle, bom dia, ABSA 6570. ABSA 6570, contato radar, decolagem, saída PUCA, sua para 350. PUCA 350, ABSA 6570. Final da 197, ainda não deram. Libre toque emitida, pista 17, vento 130 graus, 8 horas. Livre toque arremetida na 197, ainda não deram. Não, 060. Para Copé Guarulhos? Ah, irmão. Guarulhos, bola da 10, curva à direita, da El, meio da Monte, 5006, Monte, 98, Monte, 87, pronto. Correto, já está posicionamento. Esquerda, pode desvir, grava. Esquerda, circuito padrão, porta cruzando o campo. Curva pela esquerda, passará cruzando o campo, ainda na Vemberal. Sou visual com a senhora Márcia, já está efetuando as manobras. E fala o término do reboque, portão 03. Eu não tenho nenhum tráfego no momento. Ok. Desça para 4.000 pés, QNH no 099. 4.000 no 099, 35362. Então, 3153, copiou o controle? Ah, negativo, prossiga. Após desvios, reassuma na proa de Leda. Negativo, já foi cotejado por onde Leda, porém passaremos através de Leda após os desvios. 3153, chame centro Recife, 251, alterno 3395, informa o mesmo seu desvio. Pouquinho, 251. Mantenha a perna do vento na pista 97, aguardando a autorização para girar a base. Ah, é, vai alongar a perna do vento e rebotará para girar a base, o Índia November Alpha. Base também assistência. Secundária 12685. 12685. November Alpha, autorizado girar a base, reporta a curta final. Retornará na curta final da 197, Índia November Alpha. Liber Alfa, livre toque remetido, pista 97, o vento 130 graus, 79. É, todo final na 197, o índio na Liber Alfa. 7, o índio na Liber Alfa, livre pouso. Pista 97, o vento 130 graus, 79. Livre pouso na 197, o índio na Liber Alfa. Como 755, a sua identificação, ele está para o nível 060, chegada Bosque, quem negar no 019. Bosque da ponte número 3. Gente, bom dia. Graças a Deus. Salvador Gol 759, pushback, acionamento, posição número 9. Obrigado, senhor Prefeito, 759. Camarada. Engenho Novembro, Salvador 24, autorizado backtrack, segue para o pátio 4. Porta livrando. Autorizado backtrack, pátio 4, está paralisando o nosso. Mantendo a chegada, 2000, reportará estabilizado no final do X-Ray. Gol no 092, desça para 3.000 pés e que legal no 019. 3.000 no 019, gol no 093. No 759 para o táxi, estamos com 4 horas e 30 minutos de autonomia, 161 a bordo. E o alternado primário é Florianópolis. Táxi via Pati Ninja, ponto de espera, chame 2895, ajuste no 019, bom voo, 759. Pati Ninja no 019, voo 759. interceptando o 35362, tem a pista lista. Gente, combate a aproximação, torre 10295. 1895-5362. Golo 092, desça para 2000, PES, o QNH 1019, autorizado a final da LETEC, sem reporte estabilizado. 2000 PES, autorizado a LETEC, sem reporte estabilizado, Golo 029, desça para 0, lá. O que vai estar travado? Gostará. É 49, autorizado por seguro, 360, via Peruísque 50, Bidev e após direto. A subida será da EL, lei da Bidev, primeira curva direita após a decolagem carteira 10, código 5015 e o controle 119, decimal 8. Correção para posicionamento. Salvadora Azul 4234 segue equipe nível 330 para entrar 4 nível. Aeronave chamou o Flor para Recife, código 4234. Afirmativo. Minas, peça a cópia. É o texto previsto. Pouca. 2 livre pouso, pistão no zero. Vento 150 graus com 069. Livre para o pouso, 5362. Na 1759, ponto de espera, pronto. 1759, mas a quanto espera, dono zero? A nada. Autorizado 350 para Recife, via Perisco 58, na cola da pista 10, saída Puca, transição Caju. Controle 199.8, transponder 509. Confirma em nível? 350. Via 350, saída Puca, da pista 10, transição Caju, a Perisco 58, 198, 501, resultado 334. Correto, deixando para receber o acionamento. Tá. Estabilizada. 1092, chame torre 1895. 18900, 092. Gol 755, 2000 pés, 1019, livre LS. Meu, livre LS. Torre Salvador, gol 1092. Gol 1092, continua a aproximação, o adulto está livre. Aguarda. Gol 1759, somos o número 9 da companhia que já passa o zero, vai ter que aguardar para a decolagem. Gol 362, solos 33, direita, 121, 1. 1 121, décimo 1, à direita, 539. Salvador 35562, Lebrona, F. Boa, 3, siga via Quilo para o Pátio 3. Alfa, Quilo, Pátio 3, 53, Lebrona. Siga via Alfa Juliette, porta meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, é bom no 092. Voo 755, cheque trem, livre pouso, pista no zero, vento no 50 graus com 099. Acho que travou livre pouso na 10. Voo 759, decolado aos 37, controle agora em 119, décima 8, bom voo. 98, obrigado, 1759. Controle 1759, bom dia, passa 1600 na Dael. 759, subou 360, saída Dael, vigilante. 360, 1759, é possível vai direto no Monte, é visual? Negativo. 649 para o táxi, temos 37 agora, 37. Temos 3 horas de autonomia, Aracaju, né? 649, siga a Índia no ponto de espera 2895. Ajuste 10019, confirme para B. 37, não vou. Obrigado, bom trabalho. Então, passando a nós. Bruno 649, muito boa, a 60.0. Bruno 649, boa, Lima, tem que ser 0. Lima 0, Bruno 649. Bruno 755, solos 40, direito no 211. Clear Mount Arrival, descent 4,000 feet, altimeter set 109. Boa, 1755, se quebrar o privilégio, portão 10. Bono 649, livre decolagem, pista no zero, vento 150 graus com 089. Livre decolagem, Bono 649. Decolador 42, controle agora em 119.8, bom voo. 198, será que é pouco? Controle muito bom, 1649, decola na 6. Suba o 360, saída da 360 na Dial, voo 1649. voador, bom dia, Michael Alfa Bravo, Pátio 3, Sam. Campo Bravo, prossiga. Bom dia, solicito autorização para rebocar a aeronave aqui do Pátio 3, posição 2, 2 no meu, para Pátio 1, posição 02. Prisório, pushback, reboque, põe na terra, na questão. Trato. Beca, essa análise é o 4234. Utilizado portão 8, MTX 759, chame Recife, frequência 251-3395. 251-3395. Contato com a parte, siga VN no ponto de espera 1395, ajuste 1019, bom voo. Conecta a equipe de solo, tem o TAM, sua retaguarda sendo rebocada. Assim que o mesmo liberar o setor, está autorizado. Pushback e bot. Azul 4234, bom dia, linha decola piscina 0, 21, 50 graus com 7 nós. Linha decola piscina 0, 4234. ANS 6225 descend to 2,000 feet. Clear the ILS X-ray. 2,000 feet, clear ILS, Ocean X-ray, Ocean X. Azul.